Me pergunto do que vale tudo isso. Saí por aí dando tiros, matando e criando inimigos. Te digo que só Deus tem o direito de ausentar alguém, veja bem. Só ele pode apontar na verdade quem é quem. Mas muito não quer e nem saber. Já parte para atitudes erradas, capacete, moto ligadas, armas descarregadas. Do que vale tudo isso, me diga. Tiros a reviria, sangue escorrendo no meio da periferia. Do que valeu ter derramado a lágrima de alguém? Do que adiantou ter feito o playboy de refém? Se no final do ato a corda arrebenta pro lado mais fraco. Pois nesse exato momento quem usa luto não é a mãe do empresário, e sim a doméstica que expressa tristeza na face ao ter perdido seu filho aos 16 de idade. Triste verdade que se manifesta assustadoramente. Existe uma grande diferença entre você e o gerente, que diariamente tem poder aquisitivo. Se você dá um, recebe 10, 15, 20 tiros. Pois a lei implantada não foi feita para os pobres e pretos. Então me diga do que vale tudo isso, parceiro. Do que valeu ter colocado o capuz, se nada se omite aos olhos do Senhor Supremo Jesus. Pois ele sabe de todo homicídio. Eu te pergunto do que vale tudo isso. Do que valeu ter colocado o capuz, se nada se omite aos olhos do Senhor Supremo Jesus. Pois ele sabe de todo homicídio. Eu te pergunto do que vale tudo isso. Tem gente que nem pensa na dor que possa causar a seu próximo, e esquece que o dinheiro financia o ódio. O óbito que vem através do relógio de brilhantes, que na sequência suja o cromo da pistola com sangue. E no semblante a dor de ter perdido o marido, baleado várias vezes sem piedade na frente dos filhos. A atitude não é isso, veja bem. Querer subir na vida através da tragédia de alguém. Nem tudo que é feito aqui, aqui se paga. Mas ó, a justiça divina tarda, mas não falha. Canalha, sem escrúpulo não é digno nem de estar dentro de um túmulo. A impunidade não passa aos olhos do justo, sou nulo. Nessa questão não vou julgar ninguém, pois tenho ciência que meu telhado é de vidro também. O capuz pode esconder a sua cara, mas não há nada que camufle a sua falha. Do que valeu ter colocado o capuz, se nada se omite aos olhos do Senhor Supremo Jesus. Pois ele sabe de todo homicídio. Eu te pergunto do que vale tudo isso. Do que valeu ter colocado o capuz, se nada se omite aos olhos do Senhor Supremo Jesus. Pois ele sabe de todo homicídio. Eu te pergunto do que vale tudo isso. Do que vale tudo isso se você não tem Deus contigo? Achar que está se dando bem seguindo este caminho. Pare enquanto é tempo, mano, e viva sem função do amor. Pare com essa parada de querer pagar de sequestrador. O que vem fácil vai fácil, eu falo sério. Mas vale um homem honesto em pé do que um bandido no necrotério. Tendo seus órgãos em completo assédio, sendo disputado pelo bisturi de cada médico. Me aborda o bandido que chegou vivo ao hospital depois de um longo dia infernal. Trocando tiros com a polícia de ameaça, passa a ser a vítima, engrossando a violenta estatística. De cada 10 baleados, 8 não vivem, e os que sobrevivem estão à beira do limite. Se você acha que o crime é a saída, então me diga do que vale essa vida. Ou suicida, acreditou na febre do carro blindado. Ele desacreditou ao vê-lo no chão completamente estourado. Seu plano foi falho, não obteve sucesso algum. Do que valeu ser vítima do 121? Do que valeu ter colocado o capuz, se nada se omite aos olhos do Senhor Supremo Jesus. Pois ele sabe de todo homicídio. Eu te pergunto do que vale tudo isso. Do que valeu ter colocado o capuz, se nada se omite aos olhos do Senhor Supremo Jesus. Pois ele sabe de todo homicídio. Eu te pergunto do que vale tudo isso. Do que valeu ter colocado o capuz, se nada se omite aos olhos do Senhor Supremo Jesus. Pois ele sabe de todo homicídio. Eu te pergunto do que vale tudo isso.